Simbora, meu filho. Simbora, meu filho. Aí! Você da minha cabeça. Orlando diz que quer ficar com você, um outro diz esqueça. Arrocha! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado! Orlando diz que quer ficar com você, um outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Atenção, Teresina, tira a voz, tira a voz. Canta aí, meu filho. Tentativa de gol. Que bom querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tiramos todo o coração. É como querer apagar a chama de um vulcão. Cadê o sol? Cadê o sol? Vai, meu filho! Se joga, se joga, se joga, me dez. Mas acontece que meu coração não é de papel. Chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando encontrar a saída. Tiramos você da minha vida. Tentativa de vão. Que bom querer viver sem respirar. Como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Cabelo rosa, seu menino.